O tema a ser colocado aqui hoje é por que eu? Por que eu, afinal? Esse texto aqui ele foi tirado da Folha Espírita agora do mês passado, no mês de março, e é da Sandra Marinha. Ela é uma palestrante do Grupo Espírita, né, e apresentadora de palestras e de programas de televisão. E ela escreve sempre nessa Folha Espírita uma coluna, que é Educa a Tua Alma. Educa a Tua Alma. E o título é Por que eu? Está aqui bem grande. Por que eu? Então aqui ela inspirou-se em escrever essas frases, esse texto aqui, porque ela estava passando por um problema bastante complexo, né? Praticamente aquilo que a gente chama de crise existencial, quando a gente não está satisfeito com nada, quando às vezes existe alguma coisa dentro do peito que a gente não sabe o que é. Então, estávamos falando exatamente sobre isso quando, a certa altura da conversa, uma outra pessoa indagou. Por que eu? Por que tinha que acontecer justo comigo? Quem de nós que está aqui dentro, ou que está lá fora, ou quem de nós, tanto os participantes da Casa Espírita como os simpatizantes, quem quer que seja, quem de nós nunca disse essa palavra, nunca se fez essa pergunta? Por que eu? Por que teve que acontecer isso comigo? Por que, afinal das contas, por que comigo? Por que eu? Por que não com outro? Não, por que eu? Por que fiquei eu doente? Por que foi meu pai que morreu e não minha mãe? Por que foi minha mãe que morreu e não meu pai? Por que foi o meu pai ou minha mãe e não foi lá o pai ou a mãe de não sei quem? Por que eu estou com certa doença e podia ser o outro que tivesse essa doença? Por que assaltaram o meu carro? Por que tinha que ser o meu? Todos nós, certamente, já nos fizemos essa pergunta. Eu faço isso constantemente. Está certo? Não está certo. É claro que não está certo. Porque tudo o que acontece conosco, tudo o que acontece, cada coisa que acontece com nós, é porque tudo o que nos ocorre, mas tudo mesmo, tem origem nas nossas atitudes. Tem origem nos nossos pensamentos e nas nossas decisões. Existe, provavelmente, a probabilidade de aqui ninguém querer ficar doente. Ninguém quer uma doença. Ninguém quer ficar doente. Por acaso, alguém em sã consciência quer ficar doente? Agora, se tu começar a tomar, ao invés de tomar um copo de vinho no almoço, um copo de vinho na janta, tu começar a tomar um garrafão de vinho por dia, provavelmente tu vai ficar doente. Ou tu vai ficar doente de estômago, ou de fígado, ou de alguma outra coisa. Se tu começar a comer todos os dias carne gorda, comidas pesadas, uma alimentação muito rica em gorduras, animais principalmente, tu vai ficar doente. Vai aumentar o colesterol, vai aumentar a triglicerídeo, vai aumentar um monte de coisa. Tu vai ficar doente. A gente quer? Não. A gente pede? Às vezes, sim. Muitas vezes, nós pedimos. Muitas vezes, nós pedimos. Porque é através de tudo o que nos ocorre, tudo mesmo, vou repetir, tem origem nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e nas nossas decisões. Não é fácil aceitar a verdade, mas essa é a verdade. É aquela questão da causa e efeito. Se hoje estou com problema com o meu olho aqui, e realmente eu tenho problema, porque eu não usava óculos, agora eu tenho que usar óculos. Bom, talvez eu, numa outra existência, tenha usado de má forma o meu olho esquerdo. Se eu tenho problema no meu nervo ciático e eu tenho problema na minha coluna, bom, talvez numa outra existência, ou mesmo nessa aqui, eu tenha feito mau uso da minha força, tenha exagerado, e aí estoura quando? Depois dos 80, quer dizer, depois dos 40, 50, 60. Aí vai estourar alguma coisa. E é aquilo que aconteceu. Com todos nós acontece isso. Então, a gente fica doente não porque a gente quer ficar doente, mas porque às vezes a gente pede para adoecer. Então, fica aqui a história daquela conta aqui, sobre uma. Aquela, ela termina, no caso, o texto dela contando uma história. Ela é muito boa em contar histórias. Eu gosto de contar as histórias dela porque exemplifica bastante coisa, principalmente para as pessoas que seguem o rumo da casa espírita. As pessoas que seguem o rumo da casa espírita, aquelas pessoas que querem começar a fazer cursos, aquelas pessoas que querem trabalhar, aquelas pessoas que querem assumir responsabilidades dentro de uma casa espírita. Então aqui ela fala que se trata de um trabalhador, um bom trabalhador que veio do norte. Ele chegou em São Paulo, ainda jovem, vindo do Nordeste, né? Após ter perdido a sua família. Ele resolveu vir para São Paulo, como muitas outras pessoas, muitas outras famílias, muitos outros homens, mulheres, vieram de São Paulo há 30, 40 anos atrás, e vieram do Nordeste para se estabelecer, para trabalhar em São Paulo, que São Paulo, na época, era um grande nicho de mercado de trabalho para qualquer tipo de serviço. Ele no início se hospedou em casa de amigos, aí depois ele passou por hospedagens, depois por diversos lugares, pensões públicas e tal, e arrumou um emprego, e ele foi logo promovido no emprego dele, porque ele era uma pessoa de bom caráter, ele era uma pessoa honesta, ele era uma pessoa principalmente trabalhadora. Ele arrumou uma namorada, uma paulista de 18 anos, e quando ele tinha 22 anos e ela 18 anos, eles se casaram. Se casaram, tiveram dois filhos. Enfim, era uma família perfeita. Uma família assim, em que depois ele botou o negócio por conta, uma empresa familiar, a mulher ajudava. Só que aos pouquinhos, esse jovem, embora muito inteligente e trabalhador, ele também tinha um grande compromisso espiritual. E para tanto ele aceitou o dom da mediunidade. Ele tinha, além do compromisso de ter a mulher, de ter tido os filhos, de ter uma família estabilizada, ele tinha o dom da mediunidade. E ele aceitou até de bom grado o seu dom da mediunidade e começou. Ele era um médium de efeitos especiais, efeitos fenomênicos, né? Ele incorporava. Enfim, ele falava com os espíritos. Enfim, um médium que não são muitos que acontecem, né? Então, ele começou a trabalhar dentro de uma casa espírita, ele junto com a mulher dele. A mulher dele sempre bravamente ajudando ele. Só que existe uma coisa que acontece, né, com os trabalhadores de uma casa espírita. É a questão do ego. O ego sobe. A humildade desce, o orgulho sobe. A humildade desce, o orgulho sobe. Ele começou a se relacionar com pessoas da própria casa, ele começou a dar mais importância, às vezes, a compromissos fora da casa espírita do que propriamente de dentro da casa espírita. As pessoas tratavam ele como se ele fosse um ser especial, só porque ele tinha aquele dom da mediunidade. Ele era visto no centro, então a cidade era pequena, no interior de São Paulo, onde ele tinha se estabelecido. E cresceu nele, dentro dele, aquela questão do ego, que às vezes acontece para muitas pessoas que iniciam os seus trabalhos dentro do espiritismo. Porque parece que eles se tornam especiais. Não. Eles só vão se tornar mais sofridos. Mas eles não são especiais. Nenhum de nós que trabalha numa casa espírita somos especiais. Nós somos simplesmente simples trabalhadores. Só que alguns se deixam levar pelo ego, pela aquela questão egocêntrica de dizer eu posso, eu sei. E ele começou a seguir rumo a esse outro lado. Ao invés dele participar das obrigações de mesa, que acontecem no caso aqui dentro, de receber os espíritos trevosos, de receber os espíritos necessitados através da doutrinação, através da incorporação, ele começou a faltar muito e ele começou a frequentar muito locais onde os companheiros, tanto espirituais como os companheiros encarnados, não eram assim de um quantum energético saudável. Então ele começou a se perder, né? Ele começou a beber demais. Não quer dizer que as pessoas que vão numa casa espírita não possam beber, podem, só eles têm que ter cuidado do controle, têm que ter o cuidado dos limites, que não podem ser ultrapassados. Mas ele não teve cuidado nenhum com limite nenhum. E ele se tornou mais amigo do copo do que dos próprios amigos. O que que aconteceu? Numa noite de inverno, ele acordou, ele viu que não se sentia bem, ele tinha sofrido um derrame cerebral. Ele não se cuidava, ele não controlava a pressão, ele não controlava tudo aquilo que eu falei primeiro, né, que às vezes a gente pede, a gente não quer a doença, mas a gente pede a doença. Aí ele ficou doente durante 20 anos. E ele dizia sempre, todo dia, por que eu? Por que eu, afinal? Por que não o outro? Eu, espírita, eu que frequentava a casa espírita, dizia ele direito, frequentava. Com 10 anos de cadeira de roda, depois ele conseguiu mal caminhar um pouquinho, aí começou a dar problema renal, ele teve que ficar mais 5 anos fazendo hemodiálise. Então, os últimos 20 anos dele, ele teve que resgatar tudo aquilo que ele podia ter na casa espírita, cumprindo com sua tarefa mediúnica, ter resgatado de forma bem mais suave. Então, para vocês tentarem compreender, por que eu? Por que eu? Por que acontecem as coisas? Porque o culpado do que acontece comigo é eu mesmo. Mais uma vez, vou repetir isso aqui. Tudo aquilo que acontece conosco, isso aqui é a lei do karma, a lei do retorno, a lei da causa e efeito. Tudo mesmo tem origem nas nossas próprias atitudes, nos nossos pensamentos e nas nossas decisões. Tudo isso rege a nossa vida. E tudo isso que rege a nossa vida para nós próprios e para os outros. Se nós fizermos a escolha certa para nós, vai ser também para os outros. Se nós fizermos a escolha errada para nós, algum outro também vai sofrer, principalmente alguém da família. Então, sempre que se pergunta se faz essa pergunta, que de certa forma, um pouco, por que eu? Por que eu, afinal? E por que não o outro ou a outra? Vamos pensar duas vezes antes de nos fazermos essa pergunta. Porque alguma coisa aconteceu e nós precisamos entender, compreender e assimilar que é porque é eu mesmo que tenho que passar por isso. Obrigado.